Alto Arrocha. Grupo Arrocha. Viver sem você não tem sentido. Viver sem você não sou capaz. Estou carente, estou sozinho, sem o seu amor, sem o seu carinho. Quanta falta você me faz. Imaginei que um dia fosse terminar assim. Nenhum adeus você deixou, minha felicidade você levou, levou a minha paz. E diga o que vou fazer sem você. Você é a minha vida, você é tudo pra mim. És meu viver, mesmo longe de você, ainda te amo. Ainda te amo. Felicidade você levou, levou a minha paz. Me diga o que vou fazer sem você. Se você é a minha vida, você é tudo pra mim. És meu viver, mesmo longe de você. Ainda te amo.